31 no Passaredo, pouso autorizado, pistola 0, o vento no 70 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 2231. Decolado aos 35, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. 108, boa tarde. Autorizado a alinhar e mantém para o senhor. Me mantém no 03, na autorização. Passarei 2231 no solo 37 direito no 21 no 11 no solo. 211. Decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 5 nós. Decolagem autorizada no 0, 3193. Sou em Salvador, o gol 1659, ponto de espera no 0, pronto. Tente, 1659, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 1659. Tan 3367, boa tarde, ingresso perna do vento, aguarde para girar a base. Está ingressando perna do vento, aguarde para girar a base, Tan 3367. Tan 3193, decolado ao 39, chamei o controle, frequência 120.8, boa viagem. 208, gato, Tan 3193. Condições de efetuar uma base curta para 1-0? Afirmativo. Efetua a base curta, o vento no 70 graus, 5 nós, pista livre, voo autorizado. Base curta, a gente pode autorizar, tá 37. Gol no 659, autorizado, alinhar e manter para o lugar. Alinhar e manter no lugar, gol no 659. Direito 1, 2, 1, 1. Direito 2, 1, 9. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 5, 0 graus, 7 nós. Autorizada, decolagem da 1 no 0, volta no 659. Valeu, boa tarde, China, minha 37, pode ficar pronto. Autorizado, alinhar e manter visão. Alinhar e manter visão, 0-6-6-3-7. Decolada aos 45, chame o controle, frequência 120.8, boa viagem. 208, boa no 659. Adicionamento, chame táxi do Serra Gufão. Na 6327, decolagem autorizado, vento no 50 graus, 59, ficha no zero. Viva a decolagem do zero, na 6327. 37 da Oxalé, decolado aos 47, chame o controle, frequência 120, décima 8. 218, chame 63, Táxi autorizado, chame na Taxi Romeu para ingresso, Serra Golfo. Tiago Fiore, está autorizado ingresso, reporte a linha de pronto, cabeceira 17. Oxalé 6355 autorizado a alinhar e manter puxando no zero. Tiago Fiocchi, decolagem autorizada a pista 97, vento no 50 graus, 79. P55, decolagem autorizada, pista 90, vento no 50 graus, 59. Bom, meu CA Golf Oscar, decolado ao 59, chamei o controle, frequência 120.8, bom voo. Bom, no 120.8, CA Golf Oscar, obrigado. C-6355, decolado ao 00, no 900, chamei controle no 20, 18, 8. 208, controle, boa, 6355. Torre Salvador, boa tarde, Força Aérea 2101. Boa tarde, Força Aérea 2101. Continue a aproximação, aguarde autorização para a estação emitida. 2101. Boa tarde, eu vou 097.0.10, pronto. 097, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Era 2101, autorizado pelo KMT, pista 10, vento 190 graus, 7 nós. Autorizado pelo KMT da Força Aérea 2101. Torre Salvador 2789 estabilizada. Base 2789, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Aguardando 2789. Salvador, boa tarde, 1069 no 8, estabilidade. 1069 no 8, continua com a estimação, ajuste no 0 no 2. 1-0 no 2, ajustado. Era 2101, tocou remeteu ao Zuno 2, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas após esquerda na subida a mão. Chame o controle 1208, corrigindo. 2 mil pés ou 3 milhas após 1208, obrigado. Azul 2789, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 59. Lili pouso 2789. Azul 69, 18, a informação, tráfego precede da companhia, uma milha e meia da cabeceira com 120 graus. Gente, 692. Solo 1-4, agilize a direita na eco, chame solo 2-1-1 no Oliver. Solo 2-1-1-2-7-8-9. Azul 69-1-8, ajuste no 0-1-2, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Previo posto no 0, caso no 0 no 2, 1-6-9-8. Ono 097, visual com azul nacional. Visual, 0-9-7. Quase o posto do tráfego, NL manter pista 1-0. Quase o azul nacional ali manter, não 0, 0-9-7. Azul 69, 1-8, solo 1-6, direito 1-2, 1-1, solo. 1-1, 69, 1-8. Azul 097, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 90 graus, 629. Pista decolagem no 0, vamos dar na 0. 2231 no próximo? 2231 no próximo. Após o gol, vou lá, linha e manter, pista no 0. Após o gol, iniciando, a linha e manter. Azul 097, decolagem 17, controle em 120, decimal 80. 08, boa. Azul 4423, mantenha o ponto de espera. 3155 na escuta. 3155 na escuta. Pode ser, está que está um pouco mais à frente de modo a liberar o setor? Afirmativo. Grato. Passarelo 2231, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 80 graus, meia dúzia de nós. Iniciando 2231. 4423 azul, após a rolagem do passarelo, né, manter pistão no zero. A rolagem do passarelo está aparecendo. Passarelo 2231, decolado aos 20, controle 20, decimal 80. Boa. 2080, obrigado, bom trabalho. Azul 4423, decolagem autorizada, pistão no zero, vento na 70 graus, 5 horas. Decolagem autorizada, 4423. Azul 4423, decolar 223, controle em 120, decimal 80. 2080, 4423, azul, obrigado por acabar. 31155, decolagem autorizada para o Estano Vero, vento 1.0 graus, média de velocidade. Decolagem para 31155. Salvador 4778, bom. Aliado, mantém a pista no zero. Boa tarde, já está ali, mantém no zero, 4778. Vezando 55, decolagem 25, controle em 208. 208, obrigado. Decolagem autorizada, pista 0, vento 150 graus, 4 nós. Iniciando 4778. Salvador, 620, autorizada, Daniela, mantém pista 0. Decolagem 28, controle em 120, decimal 8 0, boa viagem. Olá, boa tarde a todos. 320, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1, 30 graus, 5 nós. Decolagem, zona 620. Salvador, reportagem 3367, próxima ponte, espera dar 1-0, próximo. 3367, autorizado, Daniela e Matheus, pistão 0. Daniela, até 1-0, 3360. Bom, nome é 20, decolar 232, controle 1208, boa. 208, boa. Então, rebotagem, passando a salva uniforme. 3367, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Eu decolagem no zero, 3367. Mostra a golfe uniforme, continue na aproximação, ajuste no zero no 2. 0 no 2, golfe uniforme.